Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet, meus amigos, como tá tudo, como vocês estão, tudo bem? Je suis ce que ela verá. Estou começando... Tá maluco, esse programa está muito chulo, estão reclamando de minha pessoa, falando que não pode apresentar para seus avós, para seus... E eu estou falando com o alemão, que merda é essa? Estamos agora com mais um L perdido completamente. É, totalmente perdido. Está aqui comigo o Miote. E aí, galera, vamos lá, né? Tem nada pra falar? Oxi, não tem abertura. Não tem. Não quem disse que não tem? Você está pensando falar. Que eu estou fazendo esse papel de palhaço aqui a troco de nada? Você faz, eu não faço. Você faz a sua abertura hoje, que a gente sempre faz. Ah, é, vou esqueci. Eu sou o Kido Nojo e você é o sensual do programa. Eu sou, ué. Tô tendo que ter camisa aqui. Puta merda, caralho. Obrigado, senhor. Calor desgraçado, porra. E esteja comigo que também, Brunão. 2012 foi um ano foda. Um ano que teve coisa boa, coisa ruim. E 2013 a gente nem sabe se vem, né? Então, vamos lembrar 2012. Cara, vocês estão numa tristeza, velho. É sério mesmo? Vocês estão levando fé que vai acabar dia 21 de dezembro? Pô, eu não tô levando fé, morreu, cara, pô. Mas vai que, né? O quem morreu, Miote? O Oscar Niemeyer morreu, pô. Olha só, Interneticos, hoje nós estamos aqui para falar da retrospectiva de 2012. Vocês acham que é fácil levar esse programa ao ar? Vocês acham que é brincadeira de criança? Como é bom? Vocês acham que a gente não tem mais o que fazer? Isso por um lado é verdade. Mas vocês hoje vão escutar um pouquinho a mais a respeito dos bastidores do Jurassic Cast. Então, cara, nós vamos trazer hoje histórias de bastidores, coisa que não entrou no ar, as pitoresquices que acontecem na produção desse programa e um monte de outra coisa, né? E nesse programa nós temos um bom pedaço de uma conversa que a gente teve com o Garcia Júnior durante o programa do Predador, que ficou de fora, ficou na sala de edição. Então a gente tem um Lost Episode aqui. Olha só que legal. É uma Lost Interview. Uma entrevista perdida, cara, com Garcia Júnior. Cara, ele falou sobre dublar o Schwarzenegger, falou sobre a dublagem do Rei Leão, falou sobre como ele gosta do Conan o Bárbaro, falou sobre a dublagem do Star Trek, falou um monte de coisa e, cara... Vai estar tudo aqui nesse programa. É uma então... figuraça, uma figuraça, cara. Pô. Uma figuraça. Então não desgruda daí. Inclusive, para o deleite de alguns, hoje não teremos o Jaimin, não é verdade? Porque não temos o que anunciar, fixo e todo de greve. Na verdade, tem um único recado do Jaimin aqui. Não se esqueça da nossa promoção para ganhar o jogo do Lego do Senhor dos Anéis. Essa semana estreia o Hobbit. Então não se esqueça de ir assistir o filme e tirar uma foto ou fazer um vídeo, ou ir na pré-estreia, onde quer que você vá. Saca sua câmera e tira uma foto de uma imagem legal, né? Ou um momento legal, divertido seu. Faz um videozinho bacana, mostrando seu amor, apreço por Senhor dos Anéis. Manda pra gente que você pode ganhar o jogo do Lego Star Wars totalmente de graça. Lembrando que só vai concorrer quem tiver curtindo a página Jurassic Cast no Facebook, seguindo a gente no Twitter e postar essa foto ou esse vídeo lá no Facebook, no mural do Jurassic Cast. Exatamente. Que a gente pode falar, a gente já pode começar essa retrospectiva do programa, do site, começando pelo fim. 2012 foi o fim do Jurassic Cast, né? Puta merda, velho. O que deu de bafafá esse fim do Jurassic Cast? Eu fiquei assustado com a repercussão. É verdade, a gente ficou assustado. Eu fiquei assustado mesmo. Quando chegamos a 200 e-mails de nego falando pra não parar... entre e-mails e comentários. Foi mais ou menos isso que a gente recebeu, né? Eu acho que foi, por aí. Foi mais ou menos isso mesmo. Eu comecei a ficar assustado, porque eu pensei assim, a gente vai falar que é mentira, esse povo vai querer comer o nosso toba até dizer chega. Tem gente querendo fazer isso até hoje, não sei se você sabe. Até hoje, até hoje. Volta e meia aparece um babaquara, pensei, ah, eu escutava o Jurassic Cast, mas eu fiquei magoadinha. aí eu não tô escutando mais, mas foi ótimo. Não, pior, eu tive que continuar mentindo. Até o programa, porque vocês sumiram, né? Vocês tinham que sumir. Mas eu não, tive que ir lá continuar mentindo e tudo. Tinha gente que vinha falar comigo ao vivo e eu mentindo. Inclusive, internet, eu quero deixar aqui, já que isso aqui é bastidores, eu vou dar uma lavada de roupa. Se não fosse por mim e pelo Brunão, esse inconsequente do Miote, ele tinha fechado o site por um mês. É. Ele queria esse animal. É porque queria ver só um animal. Pegar fogo, né, velho? Ele queria fechar o site por um mês até a gente cair no esquecimento total, perder os 10 ouvintes que a gente tem. E aí surge. Voltamos, né, Miote? Bem, não era um mês, não. Era as duas semanas normais, 15 dias. Só que vocês não aceitaram, vocês queriam em uma semana. Beleza. É, não, claro. Não, é. Errado estávamos nós, né, Bruno? Não vou falar nada, eu não tô nem aqui, velho. Sim, foi uma estratégia comercial, não é vergonha nenhuma dizer isso. Olha só, é uma parada muito louca, cara, porque essa ideia do fim do Jurassic Cast surgiu quando a gente começou a pensar de que filmes que a gente iria falar no Jurassic Cast. A gente tava, sei lá, no quinto episódio, por aí. E aí o Miotti falou, não, a gente tem que falar de Volta ao Futuro. Aí eu falei, porra, ia ser maneiro se a gente fizesse uma parada de Volta ao Futuro com o teatrinho. Como se a gente tivesse acabado e aí tivesse que voltar no tempo pra resolver as coisas. Foi uma ideia assim boba, gente. Uma ideia simples, uma ideia pra gente se divertir, cara. É. E aí a gente começou a trabalhar nisso, começou a trabalhar nas ideias e aí começou a colocar easter eggs. A gente começou a colocar easter eggs. Tem easter egg no Radiofobia, tem easter egg na Cidade Gamer. Cara, não só isso, não, mas antes, já, muito antes. Muito antes. Começou lá a falar no sobre episódio... o Mestre Universo. Isso, a gente começou a inventar que eu adorava o Mestre do Universo. E aí começamos a alimentar essa ideia. E aí, que eu odiava, né? Isso, e aí depois veio com a história de, pô, essa vai ser a razão pelo qual o Jurassic Cast vai acabar. Os caras vão brigar por causa de um filme idiota, entendeu? É, mas eu tenho que explicar uma coisa. Isso não é mentira, o Brunão realmente adora esse filme. E eu realmente odeio esse filme, isso não é sacanagem, eu adoro. O Brunão, ele adora por uma peculiaridade, porque quem fez a arte do filme foi o Moebius. E o Brunão é mega fã dele, né, Brunão? A ideia começou a criar... proporções, tamanhos, que a gente começou a tentar arrumar um jeito de fazer a parada virar crível, né? Porque antes era uma brincadeira, a gente falou, não, nego tem que acreditar que acabou essa porra, velho. Sim, senão não funcionaria. E aí a gente começou a criar essa história de que tinha raivinha do Mestre do Universo e começou a colocar isso nos programas. Se você voltar lá no programa do Nerdmaster que ele participou... Aventureiros do Bairro Proibido. Ali foi a primeira vez que a gente bolou como é que ia acontecer a parada. Sim. A história de que o Miotti ia voltar no tempo e entregar uma carta pro Calaveira. E aí foi engraçado, porque no dia que a gente tava gravando os recados, o Calaveira precisou sair pra atender a porta, porque tinham tocado na porta. Sim, e aí eu realmente virei... tocou a campainha. Isso. E era tarde. E era tarde. Ah, caralho, era uma hora da manhã, mais ou menos. E aí eu virei pro Miotti e falei, aí, Miotti, vamos usar isso como se fosse você voltando no tempo pra entregar a carta na casa do Calaveira. Aí, e aí, cara, o negócio já tomou a proporção ali, aí a gente pegou isso, usou lá no teatro e, cara, enfim, deu um trabalho desgraçado fazer esse ARG, né? Fazer essa parada. Cara, foi mas mole, em não. Momento algum... A gente queria sacanear as pessoas, ou a gente queria, sabe, zoar com a cara das pessoas, em momento algum. Quem mantém essa ideia fixa, eu sinto muito, mas... Não, pode até manter, azar o seu. É? Mas eu só tô falando porque, assim, pode ter ficado a impressão de que, ah, eles fizeram de sacanagem pra trollar os ouvintes. Não. Não, não. A nossa ideia era homenagear De Volta pro Futuro, uma história de viagem no tempo, também no nosso teatro, cara. E se a gente... E a gente queria fazer isso de uma maneira, assim, memorável. E me desculpem, assim, a sinceridade e a falta de modéstia. Mas ficou foda pra caralho, velho. Ficou, velho. Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês todos. Bota ele, um DVD dele, o Blu-ray, do lado do Transformers 3. Qual vocês preferem ver? Ele. Esse daqui. Cara, esse daí. O filme pode ser a porcaria que for, mas ele diverte. Não, ele é divertido. Ele é divertido. Então, assim, a gente pode criticar, sacanear e tudo, mas eu acho ele divertido. Eu acho que vale a pena ver ainda. Existem filmes que são tão ruins, mas tão ruins, mas tão ruins, que dão a volta e ficam bons, cara. Você fica bons. Eu sei do que ele ia falar agora. Deixa eu falar. Cala a boca. Cala a boca. Deixa eu falar quem tá falando agora sou eu. Senão vou te derrubar. Vai acabar agora. Fala. Cala a boca. Existem filmes que são tão ruins, que dão a volta e ficam bons. E aí você assiste aqui e você fala, cara, não é possível que Neguinho fez uma merda dessa. E estão achando que tá bom, cara. Sacou? E aí você se diverte com aquela merda toda. Um dos exemplos é Os Aventureiros do Bairro Proibido, cara. Ah, bom. Pensei que você ia falar outra coisa. E ele está junto na mesma estante com os Mestres do Universo. Perfeito! Quando é que saiu o Jurassic Cast de Mestres do Universo? Acabou! Eu tô cansado dessa merda, tá? Eu podia estar curtindo minha filha, eu tô aqui gravando essa babaquice. Tchau pra vocês, fui embora. Mas aqui, toca o programa aí, Alexandre. E aí tu ainda não... A gente marca de gravar o programa, chama o Nerdmaster, o cara vai, estuda... A vida inteira da porra do He-Man e você não assiste o filme de novo, porra? Meu irmão, eu não vi essa merda como vocês não viram outros filmes quando a gente for gravar. Então eu vou tomar no cu. Para de encher o saco, porra. Mas pra que eu preciso ficar vendo essa merda? Pra quê? Pra ficar vendo. Pra ficar vendo que a mocreia da outra aqui, do gato guerreiro aqui, tem olho cinza? Pra que eu vou ficar vendo isso aqui? Não, velho, mas não é isso, cara. É respeito com o ouvinte, cara. Porra, se a gente tá se propondo a fazer a porra do filme, assiste a merda do filme. Cara, se o ouvinte desse o respeito, ele não vai ver isso aqui. Porque esse filme aqui é pra ser esculhambado. Ah, quer dizer que agora a culpa é minha? É, a culpa é tua. Ah, quer dizer que a culpa agora é minha. Eu assisti a porra do filme, montei a merda da pauta, fico aqui me que fudendo pauta? Até... Que pauta? Essa merda tem 5 linhas, rapaz. Para de ser encher o saco. Galera, vamos ter calma, pô. Que isso? Ah, não, calma o caralho, caralho, meu ótimo. Porra. Calma o caralho, Bruno, calma o caralho. Calma, cara. Que isso? Não, calma o caralho, cara. Porra, o bicho não quer fazer a parada direito, velho. Depois fica reclamando que ninguém escuta o Jurassic Cast, cara. Meu irmão, primeiro, vocês ficam escolhendo um filme nada a ver. Eu avisei pra não fazer da porra desse filme que não tinha no que arrancar dessa bosta desse filme. Agora você tá reclamando pra mim, porque eu não vi o filme pela 90ª vez, pra não ver se o esqueleto ia andar pra direita ou pra esquerda? Ah, vai pro inferno, Bruno. Porra, que merda, cara. Saco, tem muita coisa, me empenho, muita coisa no Jurassic Cast que vocês precisam ficar. Isso vocês empenho não veem. O quê, cara? Tu não faz porra empenho nenhuma, velho. Ah, não feio o quê? Só porque eu não edito? Tu eu não edito, edita, tu ficar... não faz pauta, tu não faz porra nenhuma, caralho. Eu não edito, mas eu tenho que ficar o dia inteiro pensando em como contornar as merdas que vocês dois fazem. Aliás, ah, que vocês merda, pior faz não fazem. Ah, vá pro inferno, vocês tudo, velho. Sério, galera, falou, tchau. Não, um tomar no cu também. Não, ah, vá você Bruno, tomar no cu. Não, volta aí, não, pô. Tchau. Bruno, pera aí. Não, Vera, já era. Que isso, não, gente? Tchau. Vai, o quê? Sai, desligou? Não, foda-se, vai tomar no cu também. Eu vou fazer essa merda também, não. Ah, vai se fuder. Caralho, Rodrigo, pera aí, pô. O que tá acontecendo? Ô, Rodrigo, ô. Só pra vocês terem uma ideia, o nosso número de acessos dobrou. Porque pessoas que queriam saber o que aconteceu, que comoção toda era essa. Isso. Chegou, alguns poucos chegaram, não gostaram e saíram. Mas assim, a maioria esmagadora ficou e tá aí até hoje, é ouvinte fixo. E manda e-mail, manda carta, manda mensagem, manda foto nua. E isso, a gente tá adorando. E se você é ouvinte novo e não conhecia essa história até agora, você volta aí nos episódios anteriores, tá? Né? E vai escutar como é que tudo aconteceu, cara. Faz uma retrospectiva aí, ouvindo todos os programas. Porque, cara, deu um trabalho desgraçado, mas, cara, é dos melhores programas que a gente já fez. Tanto o Mestres do Universo, quanto o programa do De Volta ao Futuro. Isso. Inclusive, você que está ouvindo isso, não seja hipócrita, porque você sabe que o que dá audiência é tumulto, é baderna, isso, é briguinha. Miotti, como é que foi fazer o ARG pra você, cara? Rapaz, foi trabalheira. Miotti é perverso. Foi trabalheira boa. Ele batia, né, palma. Você batia, não, palma, não, você ligava pra mim... Porque era tudo combinado com o Lucas, né? Você ligava pra mim regozijado, caralho, velho, o Diego tá chorando. Miotti ria assim. A gente passou uns 2 meses pra fazer esse teatrinho, não foi? Foi, cara. Acho porque... uns 2 meses, né? Olha, pra vocês terem uma ideia, a gente foi pra casa do Calaveira escrever o roteiro, cara. Foi. Ficou até 3 ou 4 horas da manhã fazendo aquilo. 3 horas da manhã, cara, escrevendo essa porra desse roteiro, cara. Tem algum e-mail de voz? Alguém mandou e-mail de voz, não? Não, hoje não. Gente, manda e-mail de voz, a gente gostou tanto. Eu não ouvi os 2 primeiros, mas, pô, é maneiro, cara. Manda aí. Porra, tu não escutou os programas depois pronto, não, corro? Sim, só depois de pronto, mas, por exemplo, se tivesse agora, eu não tinha escutado. Não tô perguntando se tem. Peraí, que tá tocando o telefone aqui, rapidão. Pô, Miotti, você acha que vai valer a pena falar desse filme, cara? Pô, acho que vale, tá, sim. Qualquer filme que a gente fala aqui é bom. Beleza, pô. Não tem problema, não. Pronto, voltei, pessoal. Ó, ele tá voltando. Ó, beleza, vamos lá. Ô, o que que foi? Ah, sei lá, velho, uma porra do maluco vem aqui e me deixa uma carta. Vem um cara bater aqui 2 horas da manhã pra deixar uma porra de uma carta aí. Porra, bicho, do carteiro tá vazando aí 2 horas da manhã, cara? É essa, velho. Márcio falou que o cara meio careca saiu daqui, saiu meio esquisito aqui. Eu dei uma bronca nela aqui, não sei nem o que fazer, quebrar a porra da porta. O cara deixou a carta aí, mas deixa essa merda, eu não vou ler esse negócio agora, não. Vamos lá, vamos continuar aí, porra. Já são 2 horas da manhã já, velho. Tá, tá bom. Ô, oh, olha só, nós combinamos aqui, eu e o Miotti, ano que vem, cara, nós vamos fazer o Mestre do Universo. Não dá pra você escapar, eu sei que você não gosta do filme, cara. Mas, cara, não tem jeito, o neguinho já tá pedindo. O Nerd Master no programa, mas, cara, mencionou, peraí. Cara, nós, mas, vamos, Bruno, fazer. A questão é assim, não é que eu não gosto do filme. É um filme muito imbecil, velho, não dá uma pauta legal. A gente vai ficar enrolado, cara, não, igual dá, nas outras, cara, vezes. Dá, sabe por quê? Sabe por quê que dá? Porque a gente fica zoando pra cacete o filme, cara. Porra, cara, Mestres do Universo, mas puta que pariu, véio. Esses caras me inventam cada merda. Uf, saco, por que eu não fui inventar de fazer sozinho? Cara, saco. Ah, aquela carta que eu recebi. Peraí, deixa eu dar uma olhada nessa carta aqui. Assinado seu amigo do tempo, Steven Seagal? Caralho, Steven Seagal escreveu uma carta pra mim! Amor, vem cá, Steven Seagal escreveu uma carta pra mim! Ah, me poupe, Rodrigo. Não, é sério, escuta aqui, vou ali, ó. Querido Bigman, ia lá, tá vendo? Essa escuta o Jurassic Cast, ó. Vai, Rodrigo, lê logo isso. Se o episódio do Mestres do Universo não acabar bem, você vai passar o resto dos seus dias assistindo um programa do Caso de Família em looping até o seu ovo secar. Seu amigo do tempo, Steven Seagal, tá vendo? É o Steven Seagal, ó. Ele mandou uma carta pra mim, com a letra do Miotti. Mas ele mandou uma carta pra mim, o Steven Seagal. Peraí, onde é que você tá indo? Só um homem pode me ajudar agora. O Steven Seagal. E aí teve uma hora que a gente não conseguia mais pensar, e aí só começou a sair bobagem, e o Calaveira se peidava todo de tanto rir, velho. É verdade, realmente quando eu rio muito, eu realmente peido, não sei porque é isso. E a Márcia putaça. Querendo não, dormir, não conseguia. Tava sim, que ela tinha mandado uma mensagem. Putaça. Ah, é verdade, ela mandou pra gente calar a boca, falar baixo. Depois foi rolando, a gente já tava fazendo, né, fez o roteiro e tudo, aí a gente gravou o programa lá no Radiofobia. Isso. Com o Léo Lopes. E comentamos com ele sobre isso, pra ter ajuda dele na divulgação, né? Pra falar que terminou e tudo. E ele deu a ideia de chamar o dublador da dublagem nova, né? Do Dr. Brawl, que é o Mauro Ramos. Exatamente. Pra fazer o Dr. Brawl. Marte! Marte? É o Miote. Oxe. Você tem que voltar comigo. Como é que é? Dr. Brawl? Voltar pra onde? Ele conseguiu, falando com o Guilherme Briggs. Isso, ele entrou em contato com o Briggs. Mauro Ramos, porque o Mauro Ramos, ele não tem muito mãe com o negócio de computador, ele não tem Skype, não tem nada. Então o Guilherme Briggs foi e gravou o texto com ele. Pois é, mas enfim, foram pessoas extremamente generosas. Não precisavam se envolver com nada com disso, certeza. Né? Fizeram da mais boa vontade. Eu acho legal isso, assim. As pessoas compraram o projeto, compraram a ideia. Ou então fizeram na amizade que tem com o Léo Lopes, enfim, que tem com o Guilherme, Briggs, e, enfim. Mas, pô, a gente acabou sendo mega beneficiado. Então, nosso agradecimento mais uma vez aqui, tanto ao Léo Lopes, quanto ao Mauro Ramos, quanto ao Guilherme Briggs, que ajudaram pra caramba. A presença isso. do Mauro Ramos no teatro, cara. É o Pumba. Deu uma verossimilhança à parada, muito. Né, cara? Porque... É o Pumba, né, velho? É o Pumba. É o Shrek, pô. Então, a gente teve também participações no ARG de digníssimas da gente, né? Da do Calaveira, a mulher dele também participou. Minha mulher não se mistura, então não quis participar. A minha mulher fez o papel de ridícula, porque ela. Cara, ela é mais canastra. A Márcia é mais canastra que o Miotti, velho. Ela parece dubladora de Miami, velho. Ela é muito canastrona. E eu gravei aquilo com ela e ela toda assim. Ai, eu vou participar. Ai, o que que eu vou fazer? E tal, que não sei o quê. E tananã, velho. Aquilo que vocês escutaram foi a 37ª tomada, e foi a melhor. Teve a digníssima do Miotti também, né? Isso, com o filho dela. Isso. E o Lucas Amura, né? Lucas Amura ajuda. Salvando o Jurassic Cast. Isso, ele salvando o Jurassic Cast. É, salvando com elegância. Miotti! Entre do Delore e Miotti. Aquele sotaque do Lucas é uma coisa, né, velho? Ai, um beijo pro Lucas, cara. Adoro ele. É pra estar aqui hoje, mas o Lucas tá sem internet. Aí não pode estar aqui. A gente fica sacaneando o Miotti, internet. Mas, Miotti, gravar os teatrinhos pra você é tipo uma conquista a cada teatro. É, rapaz, eu gosto de gravar. Não, sim, mas eu digo assim, tu é um cara acanhado. Tô, muito. O Miotti, internet, ele não parece, ou parece, mas o Miotti, ele é assim, ele é mega tímido. Na verdade, ele é meio retardado, a gente é tímido. Ele não sabe falar em público, que nós, quando a gente sentou e fechou... Pô, vamos fazer os audiodramas, né? Vamos produzir os audiodramas. Miotti, naquele momento de gravava junto, naquela época, Miotti ficou pálido. Ele ficou igual um marfim. Ah, eu gravar o quê? Vamos fazer jadrinho? Falando igual um pedreiro, né, bicho? Ele fala igual um pedreiro. É o Valdir! É o Valdir. O Miotti é a porção Miami, dublagem de Miami do Jurassic Cast. É, mas tem uma coisa, ó. Tem muita gente que acreditou na hora que eu falei que o Jurassic Cast acabou. Muita gente acreditou que eu tava fingindo que tava chorando ali. Vocês escutaram, né? O que aconteceu no último programa. Eu tô muito decepcionado. Não entendi qual foi o motivo daquilo. Tentei falar com eles. Tentei colocar os dois juntos. Mas não consegui. Então, peço desculpa a todos. Tá difícil. Porra. Tá difícil. Ah, é. Meu artifício tá chorando. Muita gente não. Cresceu. Pois é. Tá difícil. E aí, galera, tá difícil. Tá difícil. Sei nem como é que eu vou fazer isso aqui. Tá difícil. Nossa, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil? O melhor de parecer, sabe o quê, velho? Tá difícil. Ele parecia um que tava cagando e tava com prisão de ventre. Tá difícil. Tá difícil. É mesmo? É, fazendo foda pra cagar. Aquele toletão tá duro rasgando a hemorróida. Tá difícil. Olha aí, internet, que acabamos de contar como é que o Belt gravou o teatrinho. Ele tava no banheiro fazendo cocô, velho. É que pegou o H4, ele virou e falou assim: tá difícil. O choro era de dor, velho, a lágrima. Mas o Miotti, cara, é o cara que tem a maior manha da internet brasileira. Na verdade, não é manha. É um negócio que só o Miotti tem, que chama cara de pau extreme, velho. Pensei que você ia falar cabelo na orelha. Não, não, também. Mas cara de pau extreme, velho. Eu acho que ele ganhou um carregamento anual de... de óleo de peroba na casa dele, no caminhão do Faustão, sei lá. É. Porque não é possível ter tanta cara de pau, cara. Porque toda vez a gente vem com a ideia assim, pô, vamos entrevistar fulano de tal? É meu ótimo. Ah, tranquilo. Aí ele vai lá, entra no Facebook, dá uma de stalker, acha a pessoa escondida, velho. A pessoa não tem nenhum amigo, cara. Tá tudo oculto, tá tudo oculto. E o Miotti acha a pessoa, liga na casa da pessoa, e é, beleza? Que é o Miotti. É o Miotti. Aqui é o Leonardo. Aqui é o Leonardo, não é o Miotti, aqui é o Leonardo. Aqui é o Leonardo. Não, então, deixa eu aproveitar e contar como é que eu conheci o Nilson Neto. Vai lá, manda ver, Miotti, olha aí. Daquela época que tava aquele burburinho parecendo que ia lançar o Curtindo a Vedoidado 2 por causa daquele comercial. Então o que eu fiz? Como eu sigo o videolog da mulher dele, eu assino o videolog da mulher dele, eu falei, vou mandar um e-mail pra ela. Não, para tudo. O vlog da mulher do Niso Neto é sobre ensinar a trepar. É por isso que o Miotti segue. Não, é engraçado, isso. Pô. Ela dá uma dica boa lá. Ele presta consultoria. Ela dá dicas boas, pô. Você vai ver depois. Mas é de mesmo? Ensinar a trepar, é, não é? De falar, dá dicas, né? Na verdade. Aí. Não é de ensinar, é de dar dicas. Aí mandei e-mail pra ela pedindo o e-mail dele, né? Pra... Aí eu falei o que que era, né? Fazer um programa com a gente, como ele já tinha feito antes, tudo. E o e-mail dele, esse e-mail que eu mandei pra ele, está desde aquela época redigido. Eu até mostrei pro Brunão, eu redigi ele e mandei pro Brunão. Ele falou, beleza, tá beleza, só que vamos esperar um pouco, porque era na época que o Chico Anísio estava lá doente, né, e tudo. Isso, então, é verdade. E a gente viu que não ia rolar o filme naquela época, né, mas a gente queria falar do Curtindo a Vedoidado esse ano, né. O e-mail ficou guardado, aí surgiu de novo o programa, falei, vou mandar. Mandei. Isso, aí o pai dele já tinha ido embora, né, o Chico Anísio já tinha ido embora, o luto do Niso já tinha passado, né, a gente já sabia que ele tava tranquilo. Aí eu mandei um e-mail pra ele, digamos assim, foi numa segunda-feira, explodeu numa quarta. Falando que participaria tranquilamente. Olha aí, cara. Aí, show de bola. Aí marcamos e fomos gravar o programa com ele. A gravação com o Niso não foi das melhores, né, cara? No dia a internet tava péssima. Pô, a internet dele tá ruim. A internet dele tava ruim. E acabou que ele tava com uma agenda muito apertada e não conseguiu ficar muito tempo ali com a gente e tal. E a gente pediu pra ele pra regravar até algumas coisas, principalmente do teatrinho, que tinha ficado um pouco... Foi. Né, um pouco ruim a gravação. Mas não rolou, não deu. E aí a gente... Enfim, o áudio foi pro ar com um pouquinho de problema. Pra vocês verem como é difícil, cara, esse negócio, assim. O JazzCast hoje é um programa que toda semana tem alguma coisa no ar de podcast, né? Isso. É, algum produto, né? Isso, ou é o JurassicCast em si, né? Ou é o Elo Perdido, ou é o Jurassic Combo. Então toda semana você tem atração no JurassicCast, né? E, cara, é difícil pra caramba manter isso. É. É uma das coisas mais difíceis, porque dá um trabalho desgraçado. Imagina num dia você só ter... E imagina num dia você, pô, ter um convidado como esse e o cara só tem aquele dia e a internet dá uma dessa, sacou? Inclusive, a gente até tentou entrar em contato com o Niso e ele falou, pô, mas não deu pra salvar e tal... O Belt passou uns programas aí pra ter uma filtrada. Ele até se propôs a gravar de novo, só que como ele tava em peça de teatro, fazendo um monte de coisa... Isso, a agenda não deu, né? Ele falou que faria, mas não deu. Não, e a gente precisava do programa pra semana seguinte, então tinha que ser uma parada... Então, assim, gente, a gente faz o programa semanal, mas não pensem que é um passeio no parque, não, cara. É um negócio difícil. Cara, é 2 horas de gravação e, sei lá, 8, 12 horas de pós-produção, que é parte da edição, e monta teatro, e edita, e trilha, e o caralho é 4, é complicado. Fora a vitrine do Maciel que tem que ser feita. Sim. E fora o teatrinho que a gente ainda escreve, né? Várias vezes. Às vezes é improvisado. Mas, assim... É, na época do Jurassic Cast moleque, né? Na época do Jurassic Cast de raiz, era na base do improviso mesmo. Não, mas mesmo. Os últimos programas aí, o Indiana Jones teve, pô. Esse ano ainda teve. Teve improviso, né? Foi. Quando a gente precisa, ele é escrito, né? Normalmente, quando algum dublador vai participar, a gente faz ele escrito mesmo e tal... Pra poder mandar pra pessoa, pra ela ter, né? Não vai pedir pro dublador improvisar, né? O Lucas formata e tal, bota no, isso, no bota, roteiro. Bota em formato de roteiro mesmo, é bem legal. Enfim, isso dá um trabalho do cão, cara. Vamos falar da vitrine do Maciel, que eu acho que é importante pra caralho no Jurassic Cast, né? Com certeza, acabou virando uma marca, né? Exatamente, virou nossa marca registrada. O que aconteceu? Né? Conta um pouco, Bruno. O que aconteceu pra gente escolher o Maciel, né? Escolher assim, né? Pedir pro Maciel, contratar o Maciel pra ele fazer as vitrines do Jurassic Cast. Cara, o Maciel sempre foi meu irmãozão, assim. Eu conheço ele desde que ele nasceu. E a gente é mega irmão desde sempre, sacou? E ele estudou arquitetura e tal, mas não quis viver de arquitetura. Foi ser ilustrador. Fez vários cursos, foi morar em São Paulo e tal. E na época que a gente começou a fazer o programa, quem fazia pra gente a vitrine era o Cacheta, né? Nosso querido Daniel. Que, pô, é um mestre do Photoshop, né? Mas a grande questão é que quando a gente começou a ver que o programa tava tendo uma repercussão legal, que, porra, no 5º programa... A gente... Já tava chamando certa atenção, né? Isso. No 7º programa a gente já tava com o Léo Radiofobia gravando com a gente e dizendo que era fã da gente e não sei o quê. A gente ficou assim, cara, peraí, a gente precisa começar a promover a nossa imagem. E como fazer isso de uma maneira bacana, de uma maneira original, de uma maneira diferente? Aí eu lembrei do Léo, falei, porra, vamos botar esse meu colega pra fazer... as vitrines. E aí, em toda vitrine, a gente se coloca na vitrine. Sim, exatamente. Né? Não sei se vocês notaram, mas as estrelas da vitrine somos nós. Isso. Exatamente. Nós somos os principais da vitrine. Ou aparecem os três, ou aparece um só. Isso. Depende de como é o cartaz do filme, às vezes. Isso, né? Cartaz do filme, a ideia, a criatividade do Maciel, alguma coisa. Isso. Assim. Às vezes até um pedido nosso. Exatamente. Então, a gente agradeceu os serviços do nosso amigo Daniel, mas entramos em contato com o Léo e ele falou, cara, eu faço, mas eu não faço de graça. E ele tá certo, cara, né? Ele é um ilustrador. É porque no Brasil... Ele vive disso, cara. No Brasil, tem umas pessoinhas no Brasil... Isso. Que acham que só eles podem ganhar dinheiro. Cara, eu acho isso tão escroto na cultura do brasileiro. Sério, sabe? Tão escroto. É. E o Maciel, ele tem todo o direito e toda a obrigação. Ele é um ilustrador profissional. Isso. Ele não é um nerd da internet que faz isso. Ilustração nas horas vagas. Exato. Ele é ilustração, ele já fez a série Recreio, entendeu? Então assim, porra, cara, a gente tá contratando um profissional. A gente não tá contratando um Zé Ruela. É claro, é óbvio que ele não cobra da gente o que ele cobra de qualquer cliente. Porque, porra, eu sou praticamente irmão dele, né? E a gente não teria dinheiro também. Isso, a gente não teria dinheiro, então ele fez um preço camarada pra gente. E, cara, todas as vitrines do Jurassic Cast são pagas para o Leonardo Maciel. É a primeira vez que a gente revela isso para todo mundo. Sim, sim, elas são pagas. Exatamente. Então, assim, e no começo, cara, a gente começou a pagar do próprio bolso, cara. A gente não, é porque eu nunca tive dinheiro, né? Mesmo trabalhando eu não tinha dinheiro. O Leonardo não sabe o que é. Não conhece. Ele não conhece. Ele já ouviu falar, mas ele não sabe o que é. O Brunão era o único que tinha, que o Brunão subiu de cargo, começou a comer a chefe e tal. Aí foi. Tá louco, velho. Aí foi, e tava com a grana sobre, eu falei, vou pegar no meu bolso. Eu falei, vai lá, tio Patinhas. Vai lá. Cara, era um investimento. Era um investimento numa parada que eu via que tava dando retorno, sacou? Hoje, com nosso querido patrocinador Fiction Corporation. A Fiction, mãe de todas, né? A mãe de todas, a gente consegue pagar o Maciel tranquilamente. É, é, a gente paga o Maciel e come uma coxinha na rua, mas isso, isso né? É o que dá, é o que mas tá já, dando. Mas já é alguma coisa, né? Porra, com menos pelo de menos dois não... anos de programa, ter um patrocinador fixo igual a Fiction, cara. Porra. E, inclusive, a gente podia falar como é que o Dr. Fiction chegou na gente. Pois é. Conta aí, Miotti, como foi, é que foi que você me foi ligou 8 horas da manhã. Foi também graças ao programa do De Volta ao Futuro. Olha aí. Ele conheceu a gente nesse programa. Ele falou que não lembra qual foi o onde ele escutou, né? Mas ele conheceu a gente nesse programa. E, com isso, ele mandou um e-mail oferecendo patrocínio. Isso. Né? É, então, não, tinha na verdade, foi assim também, né, Miotti? Foi, ele falou, foi sim. Eu vou dar a sua conta, vou te passar não, dinheiro aí não, agora. Calma. Já não quis dar o dinheiro. Ele falou, oferecer pra conversar com a gente. Sim, isso, verdade. Eu quero patrocinar vocês, mas vamos conversar. A gente marcou de conversar com ele um dia, né? E começou tudo ali. Cara, é engraçado. Outro dia eu tava pensando com essa questão da relação que a gente tem com o Alexandre. O Alexandre é um amigo pessoal nosso, logicamente. Ah, hoje é. É, né? E não é só a relação profissional. É, também a questão do apoio. Do apoio não, né? Porque não é apoio, mas é um patrocínio. Mas enfim, ele poderia cortar a hora que ele quisesse. Apoio financeiro também, que a Fiction dá pro Jurassic Cast. Eu acho curioso esse negócio que a gente sempre fala nos programas, a questão do acreditar, de sempre estar correndo atrás e nunca desistir. Cara, é uma coisa impressionante, internet. A Fiction, ela apareceu para dar o subsídio necessário para a existência do site. É verdade. Porque sem os patrocínios da Fiction, que a gente não cobra horrores, porque a gente não tem media kit para fazer isso, e nem faríamos isso com o Alexandre, porque já é um cara que, porra, sempre acreditou no projeto desde o início e tal, não sei o quê. Cara, é o subsídio necessário, porque a gente desafogou o Brunão, e a gente pode, por exemplo, comprar brinde pra isso. Sortear, fazer sorteio de jogos, de outras coisas e tal, que não sei o que. Depois surgiu a Taverna também, que a gente faz essa parceria legal com eles e tal. Cara, era o subsídio necessário para o pro projeto continuar crescendo, que é o que tá hoje, né? Exatamente. E hoje ele é nosso, não só nosso patrocinador, como nosso parceiro, né, cara? Isso. Ele vende, porra, as camisas do Jurassic Cast. A gente começou fazendo camisas lá na Vitrine Pix, né? Sim, numa maneira verdade. Meio mambembe, né? Vamos ver como é que rola e tal, o que que dá. Vamos ver de qual é. Isso. Só que lá a camisa tinha um custo exorbitante, né? Mas era o que reais, dava pra fazer, né? Era o que dava pra fazer, a gente começou botando lá. Saíram as 5, 6 camisetas aí, venderam e tal. Mas aí o Alexandre falou, porra, deixa eu fazer a camiseta de vocês. E aí hoje tá aí. Então se você quiser comprar as camisetas do Jurassic Cast hoje, você entra aí, jurassicast.com.br, vai lá na loja, tem ali embaixo, você clica e compra, cara. Com toda a qualidade da Fiction Corporation. Qualidade, segurança. Isso. O ótimo atendimento que o Alexandre dá aos clientes dele também. Tudo. Uma coisa legal que aconteceu, né, pessoal, assim, em 2012 foi a parceria que a gente fechou com a nossa parceira, que a gente fala parceira, internet. não é pra mega valorizar, é porque foi pedido a nós que não fosse divulgado o nome, que nos chama pras cabines de imprensa. Então nós vamos, eu e o Miotti, vamos pras cabines de imprensa durante a manhã. E eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência. Vou falar pra vocês dois, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês dois. A primeira cabine que eu fui, cara, que decepção. Por quê, velho? Porque, velho, eu idealizava uma parada glamurosa, velho. Eu não sei por quê. Foi você e o Vivaco, né? Na época não, fui só eu, era só eu. A primeira foi só ele. A primeira, a primeirona foi só eu, não lembro qual era o filme. Na época o Vivaco ainda morava aqui em Brasília e ele chegou a frequentar algumas também, né? Foi, depois que o Vivaco começou a ir comigo e tal. Cheguei no shopping na hora, cheguei, era 10, tava 10 marcado pra 10h15, só que o pessoal já tinha entrado pra sala. Velho, aí tu vê os funcionários, tipo assim, limpando catarro das cadeiras, tinha chiclete grudado, os próprios jornalistas, que não são tantos assim aqui em Brasília, né? Mas assim, a galera com a cara de sono, velho. Eu fiquei meio decepcionado. Eu achava que nego ia me receber. Olha só como eu sou cretino. Eu achava que nego ia me receber. Sei lá, que o estúdio ia agradecer, alguma coisa assim. E aí depois o Miotti acabou. O Vivaco se mudou. O Miotti liberou espaço na agenda dele. E aí o Miotti começou a ir comigo nas cabines, Miotti. Isso. E a gente não tem só cabine. A gente tem muita pré-estreia também. Engraçado é o tipo de coisa maluca que acontece pra ir numa cabine de filme, né, Miotti? Os apuros, né? Ah, porra. Cara, eu já fiquei preso no metrô de manhã. Miotti me ligando e não conseguia ligar. E o metrô parado, no meio do nada. Sabe aquela coisa meio assim, o dia depois da manhã? Acabou a energia. O metrô parou. Ninguém falava nada, as portas tudo fechadas. Eu falei, começou, apocalipse zumbi tá aí. Isso, teve um dia também que a gente tava vendo um filme. Queima o filme. Nossa, velho, que medo. Rapaz. Que medo que eu senti no cinema, velho. O que é que aconteceu mesmo, meu? O filme travou, né? É, o filme travou e deu aquele... É como se estivesse derretendo a película. Sabe aquelas coisas de filme de terror? É coisa de filme de terror mesmo. O filme travou. Estávamos em três jornalistas, eu, Miotti e um outro lá, cabeçudo. De repente o filme foi fazendo assim, não sei o que. Assim mesmo. Parou, aí a imagem ficou estática. Eu falei, velho, vai estragar, porque é aquela luz fortíssima, né? Falei, vai estragar o filme. Não deu outra, começou a criar bolha no filme, internet. Aí começou, tipo, a queimar. Aí, cara, eu e o Miotti demos um pulo na cadeira. Gente, caralho! Que merda é essa, velho? A falsa aí correndo lá pra avisar a moça. Eu falei, a gente bateu no vidro assim, massa! Vai pegar fogo! A mulher veio como se nada tivesse acontecido. É. E eu não sei que bruxaria que ela fez, que o filme continuou como se nada tivesse acontecido. E quando a gente entrou naquela pré-estreia que a gente... Fechada, só que a gente... Putz, meio que aquela ali foi a gente demais. Foi colocado por um parceiro nosso, falou, ó, a gente perdeu a cabine, porque eu não lembro o que que houve. Porque a gente se confundiu, a gente foi pra um cinema, não era, era no outro. Isso, era no outro, era no extremo de Brasília. Dois idiotas. Dois imbecis. E não foi só a gente, não, tinha mais gente lá. A gente ligando pra pessoa lá, porra, segura aí e tal. Chegamos já uma meia hora de atraso. A pessoa falou, ó, eu quero que vocês assistam esse filme. Muito bem, o pessoal é muito legal, os nossos parceiros e tudo. Queria muito falar quem são, mas enfim, né? Não, fala o nome de todas, pô. Só até a Samanta. Quer um beijo pra Samanta, pra Nívia, pra Carol, pra Fran. E aí a Samanta virou e falou, não, eu quero que você assista esse filme, que era o Legado Borne. Que já tinha começado, já tinha já tinha começado, tinha meia hora já. Da transição de um filme pro outro, né? É. Vai ter uma cabine fechada hoje, né, Miotti? Aí a gente, pô, beleza, cabine fechada. Pré-estreia, né? Pré-estreia fechada. É de uma empresa aí, só que vocês entram meio que no vácuo. Como se eu e Miotti não chamássemos atenção. Um elo perdido e um gordo, né? Aí o que que aconteceu, Miotti? Não, a gente tava na fila. A gente entrou na fila. Porque assim, tava, tinha pouca gente entrando, né? Tava tranquilo. E era a própria Carol que tava conferindo. Aí chegou a outra. Ou era a Carol ou a Samanta, não lembro agora. E chegou e viu a gente na fila. Né? A gente começou rapidinho ali e a gente foi entrando. Na hora da nossa vez, o cara da empresa vem perguntar quem é a gente. É, porque todo cadê mundo vem vestido de paletó e chega aí o Miotti, qual é o mulambo? Miotti, todo mundo sabe que não curte um banho. O Miotti é com a camisa da Crioco. Bem da provável Crioco, que eu tava com ela. Da camisa da Crioco ou alguma coisa assim do gênero. Eu de bermuda rasgada, as roupas são tudo rasgadas. Entramos, o cara falou, o cara botou a mão no meu ombro. Sabe aquela coisa de filme? O cara, onde o senhor pensa que vai? Aí você respondeu assim: eu sou o Abe From, o rei da salsicha de Chicago. Cara, a gente chegou pro cara e falou assim: não, a gente foi convidado. Vocês são convidados de quem? Qual o nome de vocês? E o cara com a lista. Isso. Aí a gente botou a D na cara da Samanta. Foi da Samanta, velho. É, foi a Samanta, isso mesmo. Aí a gente botou o D na cara da Samanta. Foi ela que chamou. nosso nome tá naquela lista. O cara, ah, tá, então tudo bem. E aí a gente entrou e a Samanta, passa, caralho, passa. Não conhece. Desse jeito, a gente passou, a gente cumprimenta as meninas. Faça. Entramos. Cara, começou o filme, a gente curtindo, pegando pipoca. As parece que tem pipoca, tem refrigerante, de graça, tudo. É uma cortesia aqui do estúdio, das meninas. Aí essa moça veio baixinho no meu ouvido. Se a crítica ia falar alguma coisa, se ela virou e falou assim: se alguém perguntar, vocês não me conhecem. Internet, a gente ficou com o cu na mão, velho. Gente, caralho, é hoje que a gente vai ser expulso do cinema com 30 anos, velho. Mas olha só, outra coisa que foi fantástica esse ano de 2012, além do Jurassic Cast ter crescido, ter quintuplicado o número de downloads, foram as nossas conversas, os nossos contatos com os dubladores, né? A gente já falou do Niso Neto. Isso. Mas a gente precisa falar de mais três aqui. O primeiro deles, eu acho que a gente tem que destacar aqui, é o Márcio Seixas, cara. Sim, é verdade. Márcio Seixas, a gente... Primeiro, eu acho que é importante a gente falar daquele programa, né, cara? Porque aquele programa foi inacreditável. A nossa ideia era fazer o esquenta pro Cavaleiro das Trevas Ressurge. E aí eu falei pro Calaveira: pô, vamos fazer sobre um elo perdido, sobre o quadrinho Cavaleiro das Trevas. Você já leu? Não, não li e tal. Miotti, já leu? Não, não li. Pô, vamos ler então, a gente estuda e vai, pô, fazer, porque vai ficar foda. E aí, no meio do caminho, a gente pensou: porra, e se a gente fizesse um audiodrama com as cenas do quadrinho, né? Sim. Pô, ia ficar maneiro e tal, mas pô, quem é que vai fazer o Batman? Aí eu falei: cara, vamos ver se a gente consegue o Márcio Seixas, que fazia a voz do Batman do desenho animado que a gente sempre amou, né? Pô, aí a gente ficou assim: pô, o cara saiu da dublagem. É, porque ele tava meio afastado da dublagem, né? Ele mora no Rio. Isso. E tem um estúdio de locução. De locução. Ele dá curso de locução. Ele, né, dá curso de locução, exatamente. Isso. Aí eu achei o site desse curso. Aí eu falei assim, eu pensei, acho que foi até o Bruno que pensou: vamos pedir pro Lucas conversar com ele. Isso. O Lucas é educado, é porque instruído. O Lucas já tem aquela voz, né, também de locutor e tudo, né? É, não, porque ele é educado, também. Ele sei, é educado, claro. Instruído. Ele, né, não, ele, claro. Ele tem o segundo grau também. Aí o Lucas foi e ligou pra lá. Não foi de primeira, tá? Ele ligou, o cara não tava, deixou um recado. Aí falou com a moça lá, depois ligou de novo. Depois da terceira tentativa, conseguiu falar com ele. Isso. Aí falou: eu tô agora trabalhando, não dá pra falar, mas depois a gente se fala. O Macete ligou pro Lucas. Aí o Lucas falou pra ele qual era o esquema todo, né? O Lucas trabalha, né? Site, né, pra ele. Eu não sei se pode falar ou não, mas eu não vou falar. Mas assim, o Lucas trabalha com uma pessoa muito importante da área jurídica. Aí a pessoa estava falando, aí quando o telefone tocou, o Lucas, que se foda o juiz, eu tô falando com o Batman. Ele saiu pra falar com o Batman, velho, deixou o juiz lá. Assim, nessa, depois que eles conversaram, o cara ficou meio assim, falou: pô, o que é site, né? Ele não ficou acreditando no que ele poderia fazer pra mas gente. Mas o que é podcast? Né? Imagina o Batman argumentou que é podcast. Aí o Bruno acabou o roteiro. Acabou isso, o texto. Isso, aí o que eu fiz? Na época... Enquanto o Lucas estava nessa fazendo coisa, eu estava trabalhando no roteiro. O que eu fiz? Eu peguei as páginas da HQ e fui montar, transformar em o que poderia virar áudio, né? Copia e cola sem vergonha. Não, copia e cola sem vergonha, caralho. Eu adaptei coisa ali, sim. Mas eu comecei a fazer o roteiro e tal. E aí mandamos pro Márcio Seixas. E o cara ficou maluco. Ele mandou um e-mail pro Lucas dizendo: olha, faço sim, porque esse é o Batman que eu sempre gostei, sacou? Ele era fã do Batman, e ele tava doido pra gravar alguma coisa significativa do Batman, e tava cansado de desenho animado bobo, sabe? E aí, quando ele viu que o texto era bom, não por ser meu, por ser do Frank Miller, porque eu não fiz nada além de pegar o texto do cara e ordenar em roteiro, né? É, roteirizou, isso. Adaptou, né? É, dei uma adaptada aqui e ali, mas no bruto é o texto do Frank Miller, né? E ele ficou maluco e fez a parada e, porra, ficou foda. O programa Clássicos de Hollywood apresenta a famosa aventura Marca do Zorro, estrelada por Tyrone Power. Zorro, eu devia ter lido a programação. Vou desligar a TV imediatamente. É só um filme, nada mais. Que mal há em ver um filme? Você gostou tanto que pulava e dançava como um bobo, lembra? Lembra daquela noite? Não, e o melhor de tudo foi que lançaram agora a animação do Cavaleiro das Trevas. Isso. Dublado e é por com ele. Márcio Seixas. Dublado por exatamente. Ele. E dublado e gente... também, se vocês sabem, pelo Schnatzer. Ah, é? É, o Schnatzer também tá fazendo uma voz lá. Pois é, o Schnatzer também foi uma grata surpresa pra gente, né, cara? Sim, verdade. Inclusive, o Schnatzer, a maneira de conhecer o Schnatzer também foi muito pitoresca, né? Quando a gente tava no Rio, né, eu e o Brunão, a gente tava almoçando com a Marisa Leal, e ela tava falando pra gente de dubladores que poderiam fazer entrevista, alguma coisa assim. E ela ligou pro Schnatzer, só que o cara não atendeu o telefone. Ele tava trabalhando, não sei o que, e ela deixou um recado. Depois, ele ligou pra ela e se interessou em fazer uma entrevista com a gente. Naquele dia mesmo, em janeiro desse ano, né, do começo do ano. Só que a gente acabou fazendo outras coisas, né, por causa desse negócio do ARG e tudo, do futuro, a gente acabou meio que esquecendo essa parte do dublador, pra gente fazer entrevista com o dublador. Aí eu falei com a Marisa e falei com a Mônica Rossi. A Mônica também entrou em contato com ele e eu peguei o e-mail dele. E a gente começou a conversar. E foi, marcamos a entrevista. Schnatzer, Márcio Seixas, Niso Neto, todos foram maravilhosos, mas, cara, o meu programa favorito de 2012 foi o Predador com o Garcia Júnior, cara. Foi uma surpresa, né, velho? A gente não conhecia o Garcia, foi né? Foi absurdo, cara. Aí a Mônica intercambiou, né, intermediou esse contato. Isso, porque não sei, se, lá, não, sei, porque... não sei se o pessoal sabe, mas o Garcia é padrinho da filha da Mônica. Isso. Sim, é. São amigos íntimos, isso, assim. São amigos íntimos pra caralho. A casa do outro. Aí a Mônica dessa força falou, pô, Garcia, vai lá. Porque o Garcia não curte muito... O Garcia é muito tímido, cara. Ele é muito tímido, ele é muito recatado. Ele não gosta... Isso, ele não gosta de dar entrevista, isso. Ele não gosta de falar sobre ele, né? É. E a gente falou com a Mônica, pô, Mônica, era nosso sonho entrevistar o Garcia e tal. Vê se você dá uma conversada com ele. Mostra o seu programa, você participou, pô, né? Que você fez a Jessica Rabbit e tal, mostra pra ele que não vai ser entrevistinha, que vai ser uma parada diferente e tal, não sei o quê. Porque a nossa ideia era fazer como a gente fez no programa, né, que era falar sobre o Predador com o Schwarzenegger participando, né, porra. Sim, sim, que acabou virando. Exatamente. Né? E aí a Mônica apresentou pra ele o programa e tal, e conseguiu convencer ele. Nem que precisou convencer com o programa. Só na hora dela falar assim, você não vai falar sobre você não vai dar entrevista, você vai falar sobre um filme. Aí ele se amarrou, porque ele é apaixonado por filme. Exatamente. Inclusive ele é diretor, ele tem uma produtora, né? Isso. Ele é formado em cinema também e tal, curte bastante. Então ele ficou animado de, pô, não ser sobre ele, mas sim sobre um filme, né? Então, porra, ele comprou a ideia na hora e aí a gente foi gravar. Cara, o dia da gravação... Porra. Foi assim, o ponto alto pra mim de 2012, velho. A gente fica acanhado na frente dos dubladores, porque, apesar de serem artistas e tal, não sei o quê, mas são pessoas que não são do nosso círculo, assim, né? Não são próximos, temos amizades quando a gente conhece, a gente não tem amizade. A gente fica com muito medo às vezes de ofender. E aí ele, oi gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Com o Schwarzenegger falando, e aí gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Aí a gente, caralho, velho, eu Schwarzenegger. Não, Garcia, tamo te ouvindo e tal. Oi, aí, alô, oi. Aí ficou essa, oi. Aí falou, porra, já vai ficar falando oi, assim, a noite inteira? Aí a gente, não, estamos te ouvindo legal e tal, que não sei o que. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem e tal, que não sei o que. Mega simpático, cara. A gente, pô, tamo legal e tudo. Pô, vocês estão meio tímidos. Ó, foi o seguinte, pra quebrar o gelo, vai tudo tomar no olho do cu, velho. Deve ter jeito. O Schwarzenegger me mandou tomar no cu. Se não foi o Schwarzenegger, foi a alma de Schwarzenegger, né? E, pô, agora um presente aí de Natal pros ouvintes, pode ser? Posso dizer isso, Miotti? Pode ser, é. A gente tem um áudio, vários, na verdade, de resquícios da conversa que a gente teve com o Garcia, né? Isso. E que a gente vai poder colocar aqui nesse programa. Meio que, pô, eram áudios que ele falava coisas que não tinha nada a ver com o Predador, né? Que não cabiam no programa lá do Predador. Áudios variados, né? E aí agora a gente vai botar aqui pra vocês escutarem. Então, ó, o primeiro áudio que a gente vai colocar aqui é a revolta do Garcia Júnior sobre o filme 300. Agora, só uma parte aqui, porque enquanto você fazia essa bela preleção a respeito do Predador e tal, e falando de filme, vocês falaram no 300, né? E eu tenho uma porra de um negócio engasgado aqui, cara, por causa desse filme, que eu queria dividir aqui com os seus ouvintes e com vocês também. Opa. Que é o seguinte, eu acho esse filme, cara, estranho e engraçado no seguinte sentido. Primeiro que o seguinte, eles fazem, né? Eles fazem uma alusão evidente ali, né, da cultura grega, dos espartanos, sim, tal, sim, com sim. A atual situação americana, ou seja, né, são os ocidentais poderosos e fortes e o caramba quatro, tal, pererê, pererê. E fazem o Xerxes ali, feito pelo nosso talentosíssimo, na minha opinião, sou fãzaço do cara, que é o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro, verdade. Acho ele muito foda, cara. E assim, aí fazem um Xerxes efeminado e tal, que também nada contra. E é exatamente aí que eu quero atentar ao detalhe. Fazem um Xerxes né, efeminado, assim, cheio de balangandãs e o caramba quatro. E os espartanos, Spartans, todos ali. Testosterona em último grau. É, velho, mas só que historicamente era o contrário, né? Porque os espartanos eram separados da família, desde dos pais e da mãe, principalmente, aos 7 anos, pra viver em casernas só com homem. Então, os 300 caretas que estavam lá, numa boa, porque, inclusive, é exatamente isso, o filme parece meio homofóbico. Porque os 300 que estavam lá estavam lutando pelos seus amores. Isso, os caras eram casais, cara. Isso. Lutando ali e, assim, dando a vida, claro, pela cidade-estado, que era Esparta, mas também pelo seu companheiro que estava ali, cara, que era namorado ou marido, entendeu? E tal, não sei o quê. E aí os caras subvertem essa questão toda, como se também ser gay fosse um grande problema. Oh, meu não, Deus. De jeito então não. Os espartanos são os fodas, os machões, os fodões, porque são macho pra caralho. O outro lá, o Xerxes, é uma menina fragilíssima e estamos conversados e eles são fodas porque eles são macho pra caralho. Não, eles, primeiro que eles não eram macho pra caralho e segundo que não ser macho no sentido, né, sexual não tem problema nenhum. Não, de jeito nenhum. E terceiro que os caras, cara, os caras eram né, os caras eram casados e estavam ali como 300 defendendo Esparta, machos pra caralho, mas gays. Entendeu? Isso. Então os caras subvertendo a porra toda, porque interessa, né, pra, acho que, sei lá, pra cabeça atual, ocidental, moderna ou contemporânea, ou babaca, que o cara que é macho tenha que ser espada, né, no mesmo sentido, e eu acho que isso não tem coragem, nada a ver. Isso tá sendo, dito aqui de um espada que também não tem problema nenhum com quem não é, entendeu? Não, mas exatamente isso. Eu queria deixar aqui lavrado esse protesto. Se vocês não quiserem essa porra, vocês apagam depois. Não, tá ótimo. E eu queria um adendo, Garcia. Você acabou de explicar o porquê que o Miotti e o Bruno são tão amigos. Pois é, mas eu acho isso bonito, cara. Na boa, eu sério. Eu também, mesmo. Eu acho lindo da parte deles. Eu não sei porquê. Super bacana. Não, Bruno. Aliás, não. Eu acho que um dos problemas ocidentais é exatamente ficar renegando quem é, quem não é, e exatamente por isso que tem um monte de enrustido, né? Se as pessoas fossem felizes com a sua sexualidade, tudo seria mais fácil. Tá, né, vendo? Tá vendo, Bruno e Leonardo? Olha aí. Cacete, vamos começar o programa lá. Enfim, vamos lá. O Xerxes realmente é muito viado, né, pois cara? Pois é, cara. O Garcia tava revoltado com essa parada. Eu nunca entendi aquela cena daquele, eu nunca entendi aquele filme, não entendi até hoje porque que fizeram o Xerxes baitolo daquele jeito. E quando ele chega por trás do rei lá de Esparta? Eu tenho uma coisa pra te oferecer, com aquele vozeirão de travesti. Bota a mão no ombro do cara, é, né? É, verdade. Você vai ter uma coisa muito... Oi, tudo bem? Vai ter o 2, né, agora? Vai ter 302. O 2. Vai, vai ser o quê? O 600? 600? Não, vai ser um prequel, vai ser antes. Ah, então é 150. E a gente também conversou bastante, cara, sobre saudade da época de ouro dos brucutus, cara, do Schwarzenegger. E o Garcia declarou o seu amor por um filme chamado Conan o Bárbaro. Escuta aí. Olha, Garcia, eu vou falar pra você com toda sinceridade. Uma das coisas que eu fico muito triste de estar envelhecendo, eu, Rodrigo, por estar envelhecendo, é de não ver mais Stallone, Schwarzenegger no, na época de ouro deles, né? Porque sim, é isso aí que você tá falando mesmo, cara. É impressionante. O cara é um péssimo ator. Ele é um péssimo ator de interpretação. É que nem você falou. É a mesma... É, tipo, Enter the Chopper. Agora vai lá com a intenção. Enter the Chopper. Mesma coisa, né? Todo dia. É. Mas o cara tem um carisma de câmera. A câmera, ele se dá tão bem com a câmera que é uma coisa impressionante. Eu tava revendo o filme, que a gente sempre tem esse hábito de rever o filme pra gravar os programas. Eu acho fascinante a figura do Schwarzenegger. É mesmo. Ele tem uma péssima dicção. Ele às vezes é tipo o Miotti. Ele lê o que. Olha, agora a sua fala é essa. Você vai fazer isso aqui. Aí o Miotti chega e fala assim: ó, meu Deus, vírgula. Não, Miotti, a vírgula você não fala. Ah, tá bom, desculpa. Ó, meu Deus. E olha só, tem uma coisa que ainda a favor do Schwarzenegger, porque o Schwarzenegger é austríaco, porra. Ele tava, né? Ele interpreta em inglês. O Miotti nem tem essa desculpa. O Miotti é o quê? É argentino? É, a gente não sabe, A gente abriu um concurso pra saber de onde ele vem. A gente também sabe de onde ele vem. Então, não, mas se ele vier de algum lugar, é bom, porque aí pelo menos tem essa desculpa, entendeu? Assim, porra, mas o cara é de Marte. Então, porra, claro. Pô, o cara aprendeu português como quinta língua, porra, então vamos lá. Aí você tem que perdoar o Miotti também, pô. Aí não sacaneia o cara que é. Não, mas o Miotti tá aqui pra isso mesmo, pro gol. Agora, ó, dentro desse exemplo que você tá dando aí, lembra do Conan. Conan, ele tem o quê? 10 minutos? 20 minutos de fala? Uma coisa assim. É, uma coisinha pouca. Não, é pouquinho. Nossa, você deve ter dublado numa tarde aquilo ali, né? Porque é muito pouquinho a frase dele. Porque ele não sabia falar. Aquela época ele tinha acabado de ser Mr. Universo. Isso. E eu adoro Conan, adoro. Mas eu adoro de paixão. Adoro de paixão. É muito legal o filme. E vou te dizer mais, porque o roteiro, eu vi há pouco tempo de novo. O Conan também. Há pouquíssimo tempo, que eu tenho em casa e tal. E gosto de ver o roteiro do Oliver Stone. Sim. Isso. É verdade. E na minha opinião, cara, é um outro filme que tem uma mensagem ali interessante, porque é aquela coisa do domínio da mente, né? Sim, exatamente. Inclusive ensina, ou seja, isso, ó, meu irmão, você tá atrás da porrada, quer dizer, você ficou forte, você cresceu pra vir aqui me derrotar na porrada, e na verdade não existe maior controle do que o da mente, que na verdade é o que mais as sociedades exercem no mundo, não só de hoje, mas há bastante tempo, há vários séculos, e vai continuar fazendo, entendeu? É, o otário é o cara que acha que é na espada que o negócio funciona. Sim. Porque, na verdade, todos os grandes impérios, sim, claro, existe também o braço forte ali por trás. É, claro. Questão bélica, né? É, porque assim, mas é aquela história, ó, se você, a gente tá te dando liberdade disso e disso e disso, a gente só quer isso. Quer dizer, a gente quer o teu din-din, entendeu? Isso. Você, assim, a gente te dá música, a gente te dá a nossa cultura, a gente te dá a nossa calça jeans, a gente dá o nosso espelhinho e o nosso pentinho aqui, pronto, ó. Olha só que beleza, a nossa máquina fotográfica e a nossa calça ali. E beleza, e tu fica na tua aí, e compra os nossos produtos, e fica aqui na boa e fica colonizado, beleza? Beleza. Ah, não quer? Então a gente entra na porrada. É verdade. Porque, ó, a gente tá te dando tudo de bom. E tu não quer, então toma porrada. Um outro filme que mostra isso muito bem é A Vida de Brian. Sim, sim, né? Sim. Que tem exatamente isso, que mostra o quanto esse é o caminho para as coisas acontecerem. Então, assim, esse filme do Schwarzenegger que você falou, eu amo de paixão também o Conan, porque ela tem uma mensagem ali subliminar bastante interessante. Sim. E uma crítica a ela muito importante, que é a coisa da crítica da dominação pela mente. Pelo psicológico, né? Que é, no final das contas, é a maior. Exatamente. É a arma mais forte. Deixa eu te perguntar uma coisa, Garcia. Você gostava de dublar o Schwarzenegger? Cara, adorava. Na verdade, esse filme que você falou aqui, o Conan, foi a primeira vez que eu dublei o cara. E eu tinha visto esse filme no cinema com meu pai e tal. E, pô, achei o filme muito legal. Claro que sem esse entendimento, né? Sim, sim, a questão social, visual, né, e tudo. De frescura aí, mas assim, mas gostei do filme pra caramba. Então foi muito bacana quando eu dublei, sabe? Porque eu realmente gostava pra caramba do filme. E gosto do cara, tenho admiração e respeito pela carreira do cara. Exatamente porque um ícone não é um ícone à toa, né, cara? Tem um caminho ali. Isso é verdade. Tem. E quem fica, mas cara, então, eu digo assim, então tá, meu irmão, você fez o que. Você é o famoso quem? Ui, eu vou usar essa no Twitter. Eu sei exatamente isso, assim. Eu não sou famoso. Pode ter gente que gosta do meu trabalho, mas eu tenho consciência de que eu não atingi isso por falta de carisma ou não, por falta de caminho ou não, não sei, não importa. Porque eu também não estou preocupado com isso. Mas assim, eu não deixo de admirar as pessoas que chegam a esse patamar e principalmente com honestidade, né? Eu digo, trabalhando, fazendo a sua carreira ali, seu caminho dentro daquilo que sabe, da sua possibilidade, que é o caso do Schwarzenegger, né? Que é o que eu falei. O cara nunca falou, não, agora eu vou fazer Shakespeare. Agora eu vou fazer Beckett. Não, ele fez. Engraçado que ele... você tá falando isso, eu tô escutando o Schwarzenegger falar isso, né? Uma coisa que engraçada, as pessoas dizem pra mim, pô, parece a voz do Schwarzenegger, rapaz. Aí você fala assim, pois é, me disseram muito isso. É, já me disseram isso outras vezes. O Rodrigo Calaveira também puxou o assunto da dublagem do Rei Leão. E aí, sim, o papo acabou descambando pra como a dublagem brasileira é boa, né? Como é bem feita. Como impacta, né? Isso. Como exerce essa influência na vida da gente. Marcou muito, cara. Nossa, você não sabe como o trabalho de vocês da dublagem é importante. Sério, né? Ah, cara, eu fico feliz com isso. Eu acho. Nossa, aqui no Jurassic Cast, isso fica mais do que implícito. Porque a gente não só valoriza, mas a gente ama de verdade mesmo. A gente fica emocionado com o trabalho de vocês. Vocês emocionam a gente muitas vezes. Porra, uma dublagem... Já que tá falando já do um pouquinho das obras que você dublou, eu tenho que falar um pouquinho, só desvirtuando, mas só um pouquinho. Já a gente volta, Interneticos, pro Predador. Mas, cara, eu tenho que falar que você dublando o Rei Leão também foi uma coisa de louco. Obrigado. Nossa, não, você cantando, aquela, quando você vai cantar com o Timão e o Pumba. Estava, inclusive, conversando com o Guilherme Briggs uma vez, num outro programa, aqui no lá no Radiofobia, do nosso querido amigo Léo Lopes. Um beijo, Léo, tá escutando isso. Ele deve estar chorando e apertando o saco ao mesmo tempo. De raiva, né? Eu falei assim, por que chamaram esse cara? Porra, chamaram o cara pra falar do Predador, vocês não estão falando do Predador, porra. Não. Vai que esse cara do ar, tal, cara, deve estar apertando o saco. Que se dane o Predador, saco, Predador, né? Quer saber, o Predador morre no final. Pronto, aí... Mas assim, a gente tava conversando, e eu conversando a respeito da dificuldade e tudo, da mídia, de podcast, pra que não sei o quê. Aí eu tava falando isso com o Briggs, eu falei, cara, a gente falando sobre dublagem lá no Radiofobia. Aí eu falei com o Briggs, eu falei, Briggs, o trabalho de vocês é tão importante, que outro dia eu tenho uma filhota de um ano e um mês, e eu tava passando pra ela, me enlouquecendo aqui em casa, eu falei, cara, eu tô com um Blu-ray aqui do Rei Leão, vou botar pra ela ver, é colorido, se mexe, vai que ela calma. E ela deu uma acalmada, e eu comecei a reescutar aquela obra que há muito tempo eu não escutava, e eu escutei você cantando. Aí, cara, aquilo me tocou de um jeito, porque eu falei assim, cara, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que a gente vivencia aqui na internet, porque não é fácil você produzir um programa pra internet nas condições que a gente produz. Não deve ser mesmo. Não é assim, não faça chuva, faça sol, tem problema em casa, dane-se, liga o computador, a mulher tá aqui doida pra esganar a gente, mas a gente se foca, vai e faz. E assim, quando eu lembro, quando eu escutei você cantando aquela música, que é uma música alegre, não é uma música melancólica, não tem nada demais. Mas aquilo me tocou de uma maneira, porque eu me lembrei, eu falei, cara, é por isso que eu continuo fazendo isso. É por isso que eu ainda estou investindo o meu tempo e a minha energia nesse tipo de entretenimento, porque é a maneira como vocês da dublagem me incentivaram e me tocaram com o trabalho de vocês. Ô, cara, isso é muito bacana e muito importante. Na verdade, você falou do Briggs, né? Que é um cara, assim, que também é um grande exemplo exatamente disso, porque sempre... foi fã daquilo que começou a fazer, né, da coisa da dublagem e tal. É um cara apaixonado pelo trabalho que faz, e quando você fala uma coisa dessas, isso seria legal para todo mundo que tá aí na ativa, né, dublando todo dia, tal, trabalhando, pensar com muito carinho, né, porque você entender que o trabalho que você desenvolve pode, e muitas vezes, claro, com tudo, porque ali tem, né, Alan Menken e aquela música maravilhosa, e o filme em si, que é sensacional e tal. Mas, enfim, você é parte e contribui com uma obra que tem o poder de, num determinado momento, produzir esse tipo de emoção numa pessoa ali, num trabalhador, num profissional que está ali, às vezes, se questionando, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande valor da arte, seja ela qual for, em que forma for, em que língua for. É você conseguir tocar alguém no momento que aquele alguém precisa para dar uma força para aquela pessoa ir para frente, entendeu? Sim, sim. Então, isso é muito bacana, cara. E é muito legal aqui ficar esse registro para os profissionais se orgulharem disso, claro, e também absorverem isso no seu dia a dia do trabalho, né? Falar, pô, isso aqui é muito importante. Não. Essa coisa que a gente desenvolve aqui e tal, pode, às vezes, ou seja, você pode não ficar sabendo dessas histórias, né? Uhum. Mas elas vão acontecer por aí e isso vai melhorar a vida de alguém em algum lugar. E o que é muito bacana e é o que a arte se propõe muitas vezes a fazer, ou seja, ou provocar, né? Ou alentar, digamos assim, né? Ou dar alento ou provocar algum tipo de reação forte para sacudir. É claro que num papo com um cara que é dublador não podia faltar uma discussão entre dublagem e original. Exatamente, dublagem e original. Aí às vezes a gente tem uma coisa de, né, criticar muitas obras brasileiras e não sei o quê. Ah, porque não houve cuidado necessário com isso, com aquilo. A dublagem mesmo e tal. Só que os caras esquecem de ver o filme no original, às vezes. E esquecem exatamente disso, que o cara pega lá, entendeu? Exatamente um mexicano pra fazer um brasileiro, por exemplo. E aí o cara fala espanhol e tá tudo certo. E falou, mas o cara não é brasileiro? Então, mas porra, quem é que vai saber disso? Não, eles não sabem, né? E eles estão um pouco se lixando se o resto do mundo sabe ou não, né? Então, essas bolas na trave aí, o americano manda direto, né? É normal que o americano... Né, eles fazem muito isso com o brasileiro, né, Garcia? Porque volta e meia eles colocam até... Eu já vi, tinha o Lost, aquela série Lost, que eles botaram dois portugueses pra fazer o papel de brasileiro. Aí pois eu fiquei pensando com o meu botão, mas não era pra falar em português do Brasil? Por que não botou um brasileiro pra falar em português do Brasil? Não, e mais absurdo, quer dizer, exatamente isso, porque nessa série ainda tinha o Rodrigo Santoro, que eles podiam ter o mínimo, né, de alô, de perguntar pro cara. O cara tu tava conhece lá. Algum brasileiro fazendo isso pra ele? Pô, ele queria, pô, conheço 20, velho. Com certeza. Que estão aqui tentando a carreira, entendeu? Ali na esquina, pô, vou ligar pra eles aqui, então, mas os caras não estão nem aí. É, isso aqui é mais engraçado, né? Porque eles realmente não têm muito cuidado com a cultura alheia. Não sei se isso é certo, se isso é errado. Bom, errado pra eles não deve estar dando, né? Porque os caras estão dominando o mundo já tem um certo tempo. Então até agora tem dado certo, mas eu acho meio lamentável só, né? Porque a gente vê isso e fala, pô, peraí. Aí, exatamente, eles exportam os filmes pro resto do mundo e o resto do mundo compra, e aquele país que, né, que foi ofendido, entre aspas. Não, não, eu não digo nem ofendido, cara, porque isso não é nem ofensa, porque a burrice é deles, né? É verdade. Eu só lamento a burrice do cara. Eu falo assim, porra, o cara gastou milhões de dólares, não gastou dois tostões pra perguntar se tinha um José da Silva lá nos Estados Unidos pra fazer um brasileiro? É, coloca as cataratas do Niágara no Brasil, né? É, cara, entendeu? Então, assim, eu lamento, assim, eu não fico ofendido com isso, não. Porque eu acho que é exatamente isso, é ignorância no sentido primordial da palavra, né? Ignorar. O cara ignora a cultura do outro e fala assim, eu tô pouco me lixando também. Bota aí, porque foda-se. Os caras vão comprar assim mesmo? E compram. Então. É verdade. Às vezes até a dublagem salva essas bobagens aí. Entendeu? Mas aí nego tem vontade, aí ainda tem brasileiro pra falar mal da dublagem. Não, oh, porque é a dublagem e tal. Fala, vai ver o filme no original, irmão. O Garcia também contou uma história fantástica sobre ele dublar o He-Man, cara. Tem uma história legal aqui que não tem muito não tem a ver com Predador. Tem, não, manda tem a ver bala, com... que isso? Aqui He-Man, você mas, tem... enfim, é aquela, isso é bom. O negócio gravado é bom por isso, né? Porque você corta depois, fala assim. Eu quando eu for ouvir, assim, ah, Zé Garcia juntar, eu vou dizer, boa noite. Pois é, galera do Jurassic Cast, acabamos aqui de ouvir o nosso convidado especial. Infelizmente, ele teve que sair cedo e tal. Foda-se. Tá voltando à história aqui, que eu acho sempre interessante e ilustra bem essa situação, né? É. Eu fui numa. Eu comecei a fazer o Schwarzenegger, na verdade, e o He-Man, eu tinha 17 anos, né? O Conan, eu dublei quando eu tinha 17 anos, que era a mesma idade com a qual eu comecei a dublar o He-Man. Caraca! E por isso que você acha que eu sou tão velho pra caralho? Eu não sou ainda. Eu acho que você é velho! Eu sou contemporâneo do Niemeyer. Eu sou velho, eu tenho 45. Mas assim, eu não sou tão velho como você imagina. Não. Mas tudo. Aí tava. Olha, aliás, pelo jeito de falar, vocês percebem isso, que eu sou muito tímido, né? E eu sempre fui tímido, assim. Então, eu fui numa festa e tal, e eu não gostava que as pessoas... E verdadeiramente, eu sou tímido. Isso é uma... Evidentemente, isso é uma máscara que você usa pra se comunicar e tal, né? Eu já fiz rádio e tal. Então, você aprende a driblar a sua timidez, coisa que com 17 anos eu não sabia fazer ainda. Então, eu ficava muito envergonhado quando as pessoas diziam, ah, não, ele que faz a voz do Schwarzenegger, do He-Man e tal. E eu pedia pros amigos pra não fazer isso, porque aí a pessoa... E hoje eu entendo perfeitamente, falo, pô, faz aí pra gente e tal. E hoje eu faço, acho mó barato e tal. Mas na época, cara, eu ficava muito envergonhado. Então eu falava, não faz, porque aí não pede, não fala, porque aí eu não, o cara vai pedir, eu não vou fazer. Aí o cara vai achar que eu sou babaca e eu sou. Quer dizer, não, eu não sou, quer dizer, eu sou envergonhado, tímido, na verdade. Enfim, ficava sempre nessa história. Chegamos numa festa um dia, esse meu amigo, que pô, é um irmão, mas é muito do filho da puta também, apontou o dedo pra mim, ninguém me conhecia, apontou o dedo e falou, e ele que faz a voz do He-Man. Olha aí, cara, tinha um cara na minha frente, velho. Assim, e porra nenhuma, quem faz a voz meu, ah, rapá, porra. Aí eu falei, tu tá vendo, ó? Tá vendo? Isso é pra tu deixar de ser mentiroso, que eu falei pra você que um dia a gente ia encontrar com alguém que conhecesse o cara que fazia a voz do He-Man. Fudeu, vendo agora, fudeu. Ah, cara, mas eu vou te falar, Garcia. Eu vou te falar que com a tua voz, eu tenho uma inveja da tua voz, não é brincadeira, não. Eu falo isso direto com os meninos aqui. Cara, eu acho a tua voz, eu acho a tua voz linda. Saca, eu não tô afim de viadagem, não. Não tenho o menor interesse em homens, não quero ficar com você, sou muito bem casado, mas eu acho. Oi? Não justifica muito, não, que senão a galera vai ter certeza que você é. Não, mas eu acho a tua voz linda. Justificar. Fica tranquilo, tal. Relaxa o brioco e fala. Se solta, solta a mulher que tem dentro de você, a porção mulher, e fala. Olha, eu vou falar R$20, eu vou falar, cara. Eu adoro a sua voz, gato. Obrigado. Eu acho linda mesmo. Cara, eu ia tirar uma onda. Olha, eu sou o MacGyver, eu sou o Schwarzenegger. Não, eu sou não, né? Eu trabalho com o MacGyver, trabalho com o Schwarzenegger. Você quer falar com quem? Não, cara, eu ia engraçado. Tirar uma onda do caramba, cara. Porque eu acho a tua voz muito linda mesmo. Obrigado, cara. Mas é complicado isso, entendeu? Porque, na verdade, tudo bem, você faz a voz desses caras, mas você não é o cara. Claro que então, não. Isso, a dublagem, eu sempre entendi a dublagem como um trabalho de background, né? Anônimo. Não desmerecendo o trabalho. Um trabalho de ator seríssimo e tal, mas é um trabalho anônimo. Porque a partir do momento, claro. Existem pessoas que são antenadas no mundo da arte, no cinema, sim, com a dublagem, com a televisão. Então, que é o caso de vocês, que é o caso de outras pessoas também. Então, essas pessoas se antenarem nessa história e prestarem atenção e quererem saber quem é e localizarem o como, né? Como é o Miotti que sabe o nome. Não. Foi o Miotti, foi atrás e tal. Entendeu? Que sabe o nome do anão do Star Wars, cara. É bacana que as pessoas saibam disso quando elas são apaixonadas por isso. Mas assim, o público em geral, e para o público em geral, essas informações passam meio despercebidas. Então, eu acho meio constrangedor, entendeu? Você ficar nessa de, ah, não, porque eu sou... Porque tem muito maluco aí que faz esse trabalho e aí começa a confundir uma coisa com a outra, entendeu? É mesmo? Assim, gente de televisão também, assim como atores hollywoodianos ou brasileiros que começam a ficar cheio de viadagem, cheio de frescura, começam a falar em certos tons, entendeu? Começam a ficar cool demais, sabe? Falar baixo e... Sim, não. Eu sou muito bom uma personagem pra viver, como se fosse importante pra caralho. E na verdade, cara, é importante, a arte é importante, mas a gente é palhaço, entendeu? A gente faz parte do entretenimento. Não desmerecendo de forma alguma o entretenimento. Mas é entretenimento, entendeu? A gente não é médico, não salva vida, sabe? Não bota um prédio pra cima, sei lá, sabe qual é? A gente faz parte de uma classe, de uma categoria importantíssima pra dar alívio. para as pessoas ou para fazer as pessoas pensarem, como, né, você mesmo estava falando ali do que te tocou lá no Rei Leão. Sim, sim. Mas sim. Entendeu? Não eram deuses os astronautas. É gente como qualquer uma, que faz cocô, que, entendeu? Que morre e que vira poeira. Então, essas confusões todas me assustam um pouco. E na verdade é isso, entendeu? Então, assim, eu tenho o maior orgulho do meu trabalho, mas ao mesmo tempo, e daí? Entendeu? E daí? Ah, é verdade, não, é verdade. Tem esse lado mesmo do. Cara, tipo penicilina, entendeu? Eu faço a voz do Schwarzenegger, né? Não, mas é importante demais, que isso, para com isso. Não, assim, fico super lisonjeado, mas. É por isso também, então eu fico meio na minha também, e constrangido, evidentemente, quando tem uma coisa que exacerba, assim, né? Agora, uma das coisas que o Garcia Júnior mais fica triste de ter feito, e eu acho um pecado falar isso, é a dublagem da série clássica do Jornada nas Estrelas, cara, do Star Trek. Agora, o Garcia, você vendo Star Trek, a nova geração aí, você não fica com vontade de se ouvir, não? Pô, a nova geração, a velha geração, você não fica com vontade de ver no dublado aí pra ver se você tava legal? Não, cara, não, porque eu acho que não tô, entendeu? Eu honestamente, eu já falei isso algumas vezes, eu achei um certo desserviço à dublagem, esse trabalho, necessário, porque foi por questões técnicas, por motivos técnicos e tal, eu compreendo também o lado do negócio, né, o lado do business em si, mas eu fico muito triste, artisticamente, eu fico muito triste de ter queimado ali a dublagem do Emerson Camargo, do Denis Carvalho e do Astro Gildo Filho, entendeu? Eu acho um pecado isso, por ser um profissional dessa área. Porque a minha infância foi vivida com as vozes desses caras fazendo. Uhum. É engraçado isso, né? Porque, assim, pra mim sempre foi você, sabe? Então, pra mim sempre foi bom com você. E pra você sempre foi ruim. Assim, sempre foi bom com outra pessoa. E exato. Agora é ruim porque é com você. É engraçado isso, né? É como se hoje eu escutasse alguma coisa que foi feita por você tendo sido redublado por outra pessoa. Me incomoda, na verdade, entendeu? Realmente me incomoda. Eu não gosto, então eu vejo no original sem legenda, feliz ali e curto o filme numa boa, mas não dá, cara, não desce a dublagem, essa dublagem não me desce de jeito algum. Engraçado. Quer dizer, engraçado pra mim, trágico pra curioso, você. Curioso, né, curioso não rola, cara, eu fico muito muito triste, assim, de ter que ter feito isso, entendeu? Bom, que se alguém tinha que fazer, fico feliz de que tenha sido eu. Por conta de, assim, de ter um maior carinho tal, com o trabalho e tal. Mas não quero ver, não. Não gosto. Não... É que nem os Três Patetas, né, cara? Que eu não gosto de ver no original, por exemplo. Gosto de ver dublado pelo queridíssimo, saudosíssimo, talentosíssimo e maravilhosíssimo Borges de Barros, fazendo o Moe, né? Uhum. Era, puta, que era outro cara que fazia o mendigo, né, da Praça da Alegria. Isso, primeiro com o Manuel de Nóbrega e depois seguiu lá com Carlos Alberto de Nóbrega fazendo o mendigo da Praça Nossa, mas um ator talentosíssimo, cara, e não tem, entendeu? O Moe, como ele fez, eu sei que houve algumas redublagens também pelo mesmo motivo, mas quando tá redublado, cara, e eu vejo lá no TCM, eu jogo pro original e vejo no original, porque não dá. Ou é Borges, ou aí, porque eu amo muito os Três Patetas, eu vejo no original. Agora, fora isso, não aceito, cara. Não aceito ninguém fazendo o Moe que não seja o Borges de Barros ou o Freitinhas fazendo o Champ, né? Que era irmão do Moe e do Curly, né? Uhum. Verdade. Não, mas se serve alguma coisa de consolo, eu que nunca vi a original, vi só com você, pra mim é boa, cara. É muito legal, né? É a que tá no DVD, né? É a que tá no DVD. Hoje é a única que aparece, né? Vocês perderam uma maravilhosa, de verdade, assim, de coração, vocês perderam um elenco ali talentosíssimo. Eu de uma imagino. Dublagem. Eu acho que passava essa dublagem, a primeira, na Manchete, não era isso? Eu acho que passou eu um acho tempo. Que passou, eu via na época. É, o Miotti, mas o Miotti tem 200 anos, viu? Pô, não conta. Miotti na época tinha o quê, meu? 42? Por aí, né? Isso. E a história do He-Man no elevador? Essa foi ótima, né? Cara, eu acho que eu ia me divertir tanto, assim, encontrar... Se eu encontrasse, por exemplo, Garcia Júnior... Agora não, porque agora eu já te conheço. Mas, assim, do nada, naquela época que a gente não tinha nem noção de quem eram os dubladores, porque a mídia não vinculava, nada, revista não vinculava os rostos de vocês. Mas, assim, se eu estivesse na rua e encontrar, de repente você tá falando, eu olhasse assim, eu falei, caraca, tu não é aquele cara que fez o... Eu, nossa, eu ia ficar, assim, muito animado. Eu falei, pô, que legal e tal. Porque é um ídolo, né? É uma pessoa que trabalha naquilo que a gente gosta, muito bom. Criança, quando eu ia no estúdio com os meus pais, né? Porque eles também vêm dessa profissão, orgulhosamente. E eu vi as pessoas que faziam as vozes de determinados personagens, o Valdir Guedes, por exemplo, que fazia a voz do Barney, dos Flintstones, ou o próprio Marcos Matias, que fazia o Fred Flintstone. Cara, mesmo eu entendendo, assim, eu via meu pai trabalhar, eu olhava ali, eu assistia o trabalho, eu ficava sentado com a bunda dentro do estúdio enquanto os caras estavam fazendo aquilo. Mas aquilo é tão louco que, para a cabeça da criança, não linka, entendeu? O que é a realidade, o que é a fantasia, né? A ficção. Então eu pirava, cara, quando o Valdir Guedes fazia a voz do Barney pra mim, ou quando o Marcos Matias fazia o Fred, eu ficava doido com isso também. Então eu entendo que tem uma magia nisso muito grande, e é muito divertido. Às vezes em elevador, essas coisas, né, quando eu falo e tem gente na minha frente, né, eu fico olhando pra trás e falo assim, caraca, você vê que a pessoa tá assim, pô, eu tô louco. As pessoas esquizofrênicas, né? Estão assim, dublando o elevador? Alguma coisa assim, né? Aqui eu não sei de onde é que essa voz tá vindo. Que porra é essa? O que o He-Man tá fazendo no elevador, caralho? O He-Man veio dar lição de moral aqui no elevador agora? Peraí, pô, que negócio é? Se você for andar de elevador, cuidado. Verifique se o mesmo está no andar. Eu tirei aqui e arei a espada no seu cu. Caraca! He-Man! Perspectivas para 2013, querido Reco e Bolão. O que vocês esperam de 2013 para o Jurassic Cast? O que as pessoas podem, de repente, torcer para que apareça no Jurassic Cast em 2013? Querida Azeitona, cara, o ouvinte do Jurassic Cast pode ficar tranquilo, o Jurassic Cast não vai acabar. Não, chega, não vou fazer mais isso, tá muito trabalho, a gente não vai fazer trabalho. Mais isso. E a gente tá preparando algumas coisas para o ano que vem, alguns filmes que já foram muito pedidos, né, Miotti? Já, teve muitos filmes pedidos, e também isso. Vamos, assim, ver se a gente consegue falar de alguns filmes, porque tá tendo relançamentos, tá tendo refilmagens, né? Então já vê se a gente fala dos primeiros filmes que estão se baseando agora. Exatamente. Por exemplo, vou adiantar um aqui. Esse ano tem Duro de Matar 5. Isso. Então nós vamos fazer o quê? Vamos trazer aqui um episódio especial sobre Duro de Matar. Esse não pode faltar, cara. Duro de Matar 5, A Vingança do Geriatra. Ah, outro também que vai ter um filme especial aí que fizer. Pô, esse filme eu tô muito louco pra ver. É Contando os Bastidores de Psicose. Anthony Hopkins fazendo o Hitchcock. Hitchcock, isso. É, vai lançar agora em janeiro e faremos isso. Então um programa sobre Psicose. Enfim, só lembrando a todos que esses filmes que a gente está falando aqui, que a gente vai fazer, pode ser que não aconteça também, né? Um que vai acontecer com certeza, que vai ser estilo que a gente fez com Batman, a gente vai fazer um mês especial sobre Superman. Isso, deve ter com certeza Superman 2, né? Isso. E com certeza um Elo Perdido, quadrinhos de Super-Homem. Esse ano a gente vai ter também, cara, De Volta para o Futuro 2, cara, olha aí. Exatamente. Dando continuidade à saga. Isso. Vamos falar sobre De Volta para o Futuro 2 e vamos ver se a gente consegue montar um teatrinho. Não se preocupe, Jurassic Cast não vai acabar de novo. Mas quem sabe a gente faz um teatrinho bacana. É continuidade daquele lá, né? E por fim, Jornada nas Estrelas. Também, né? Vai ter o Star Trek 2, já lançou o trailer esses dias, né? Isso. Vamos falar sobre Jornada nas Estrelas também. A gente só não sabe o que a gente vai falar de Jornada das Estrelas, mas a gente deve falar alguma coisa de Jornada das Estrelas. Miotti, você que é fã da pornô chanchada brasileira. Vamos falar sobre O Homem de Itu. Rapaz. Cara, na boa, um clássico, outro dia passou aqui no Canal Brasil, um dos filmes mais ridículos que eu já vi na minha vida. Esse velho. É, que velho. Filme ridículo. Esse é. Mas é ridículo com força. Mas ele é tão ruim que ele dá a volta. Mas umas cinco vezes. Isso, e para no, então, volta e para no escroto, vezes. Né? Assim. E para no escroto. Isso. Ah, e esse ano também vamos ter nosso primeiro Trapalhões, viu? Eita, olha aí, cara. O que qual será? Será? Esse, qual esse, será? Esse a gente. É. Esse a gente faz surpresa. Esse isso. A gente faz surpresa. Vou adiantar que não é o Saltimbancos Trapalhões. Só pra. Quem chutou o ladrão Didi com a princesa Lili acertou. Internéticos, 2013 tá aí, se Deus quiser. Se não acabar, se acabar tudo mesmo, adoramos passar esses tempos com vocês, não foi, pessoal? É verdade. Foi maravilhoso. Eu acho que a gente tem que lembrar aqui de agradecer os nossos amigos da Podosfera também, que, pô, nos acolheram de uma maneira incrível em 2011, né? E em 2012, certeza. Pô, ajudaram o Jurassicast várias vezes a alcançar um dos nossos objetivos. Enfim, não vale a pena a gente falar aqui nome por nome, porque são vários, são inúmeros. Obrigado, Podosfera, por ser tão generosa, né, de vir participar com a gente, de estar tá brincando com a gente, de estar tá entendendo a proposta do Jurassic Cast. Enfim, e a gente espera que em 2013 essas parcerias possam continuar acontecendo, seja no Jurassic Cast, seja no Elo Perdido, seja no Jurassic Combo. Continuando, produzindo e vambora. Seja o que Deus quiser. Seja que Eru quiser, né? Miotti, dá uma mensagem. Diga uma mensagem de incentivo para os nossos ouvintes. Mensagem de incentivo? Isso. Faço a mínima ideia. Isso aí, seu Miotti. Tá aí. Uma salva de palmas. Eu sei qual vai ser, Bruno. Eu sei qual vai ser a previsão do Miotti. A previsão não. A mensagem de final de ano do Miotti. Qual vai ser? Tá difícil. Né, Miotti? Muito difícil. É muito difícil. Ai, caralho. Gente, eu vou encerrar pra gente poder liberar o Garcia. Que você não quer fazer só aquele pedido, Rodrigo, pra ele? Qual? Aquele que você falou pra mim ontem. Cara, eu não tô lembrado qual foi o pedido. Queria que ele falasse aquele negócio pra eu botar no programa. Ah! Garcia, eu brigo com eles dois quando eles fazem isso. Eles dois? Eu tô calado aqui, caralho. Vocês fazem. Quando a gente entrevista o balão, vocês fazem. Não se faça de bisunço. É, velho, o negócio é assim. Não tem essa. É da base do esporro. Fique quieto. Todo mundo tem que chupar, não é assim não. Aí é porque assim, como eu sou puta, mas assim, puta fã seu, eu falei assim, brincando com o Miotti, falei, Miotti, quando a gente falar com o Garcia, eu vou pedir pra ele fazer assim, você está ouvindo o Jurassic Cast, não desgruda daí, aí ele começou a rir, ele me deixou morrendo de sem graça, então querido, se não for te incomodar mais do que a gente incomodou. Não, vocês já me fuderam 3 horas mesmo, eu ainda fui gravar uma porra de um texto que parecia de longa metragem, entendeu? Caraca. A porra, a gente não ganha. Quando o cara começa, não, a gente não ganha nada, exatamente por isso. Porque não vai rolar nem um pão com mortadela. Nem um cachê. Nada. Como diz o filósofo, entendeu? O maior Mário Monjardim. Meu filho, o que é um dedo pra quem já tá com a naba, meu filho? O que me custa? Caraca, que gozinho. Já tá tudo lá dentro. Já botou tudo, agora. Você tinha que ver ele aqui no programa, a gente conversando. Tinha mais um amigo nosso, o Vivaco, ele virou e falou assim. Aí eu todo com medo. Ele já tinha, a gente já tinha conversado com ele, mas eu assim, eu segurando minha língua pra não falar palavrão, pô. De repente, né, vai ficar. Vai se ofender, senhor. Aí ele vira e fala assim: meu filho, o negócio é vulva. É vulva, é um nome muito feio pra buceta. Vulva e varonil, membro varonil. Caraca, bicho, eu caí nessa cadeira de tanto que chorei de rir. Mas vai lá, meu querido, fica à vontade, se não for te incomodar. Então, como é que é mesmo que eu já esqueci essa porra? Eu tô velho, cara. Você está ouvindo o Jurassicast, não desgruda daí. Você está ouvindo o Nerdcast, não desgruda daí. Mas isso é sacanagem, hein? Isso é sacanagem. Deve estar pra sacanagem, que não.